2009. Culto Racional. Shekinah. A glória de Deus manifesta. Te adoramos, Senhor, pelo que tu fizeste, pelo que tu vais fazer, mas principalmente pelo que tu és. Isso é o culto racional. Eu honro ao Senhor que morreu por mim. O mundo se esqueceu, mas eu não me esqueci. Eu não falo de igreja nem de religião. Eu falo de Jesus, essa é a salvação. Porque quem veio do pó pro pó irá voltar. O homem é muito falho, tem um mundo pra provar. A colheita será feita, a semente está plantada. Ela é árvore perfeita, tá no peito semeada. Se com Deus já tá difícil, sem Deus tá mais ainda. Eu mato a minha sede com a fonte da vida. Talvez eu fosse réu, talvez um homicida, mas ele me quis de pé, então me firmo mais ainda. Tente falar com Deus, ele vai te escutar. Ele não dá dinheiro, mas pode te ajudar. Me resgatou, guerreiro, aqui estou. Verdade relatada da minha vida, um testemunho. Eu já fui réu com falsa liberdade. O meu advogado eu pago com lealdade. Onde havia trevas, hoje brilha a luz. Onde morava a morte, hoje mora Jesus. Eu faço esse som pra agradecer aquele que nos olha, que me faz viver. Quero honrar com sangue, com dignidade. Eu mando salve pra Deus, o meu Pai de verdade. Obrigado por me ajudar, por mudar a minha vida, dar forças pra lutar. Eu me inspiro em ti, e mais ninguém. Nesse sequestro aí eu era o refém. Quantos eu agredi, quantos manipulei, quantos submeti, quantos prejudiquei. Desculpe, meu Pai do céu, era cego e não sabia. Eu estava vendado sem saber o que queria. Peço perdão a ti, estou arrependido. Peço perdão a quem eu havia ofendido. Desculpe por ser falho, desculpe por errar. Eu me inspiro em ti, só por ti eu vou lutar. Hoje a luz que brilha em mim. Meu caminho é estreito e minha estrada não tem fim. Parei de escrever na areia onde o vento pode apagar. Escrevo hoje em pedras onde o vento não pode levar. Um dia sem temor eu fui sequestrado. Jesus me resgatou e eu estou libertado. Onde havia bang bang agora não há mais. O meu presente é outro e eu luto pela paz. E não há paz, paz no mundo que perece como pó. E sim a paz eterna daquele que é um só. Minha carta de alforria se chama Jesus. Ele me salvou pregado na cruz. Soldado perfeito é, ele é fiel. É o único caminho na estrada para o céu. Procure conhecer, seja um lutador. Não cuspe nem zombe da palavra do Senhor. Ó, meu Pai que está no céu, vem derramar o seu poder. Capacita minha vida, me ensina a vencer. Eu creio em Jesus e prego a salvação. De cabeça erguida, mente aberta e com os pés no chão. Crentes e quentes, sem ranger os dentes. Jovens do passado resgatando o presente. Obrigado pela vida, obrigado pelo amor. Aqui fala um MC que é mais que vencedor.